uma palavra, simples palavra, machuca tanto aquele que fica, faz sofrer, faz chorar, mensageira da dor. Cinco letras que sufocam o peito de qualquer um. Impunemente maltrata a gente, quebra a corrente, causando lágrimas e vindo de você. Fala pra Deus, juro por Deus, um dia adeus a você vou dizer. Só de pensar, imaginar que aquele adeus dos olhos teus não foi preciso uma palavra, deu logo pra ver. O choro contigo do coração, o nó na garganta e a desilusão. Bye bye, deixa marcas no coração, com simpatia e sem perdão, e arranca nos braços teus. Bye bye, que aquele grande amor que nos distanciou com a palavra adeus. Bye bye, bye bye, coração sem perdão, braços teus. Bye bye, que aquele grande amor que nos distanciou com a palavra adeus. Só de pensar, imaginar que aquele adeus nos olhos teus não foi preciso uma palavra, deu logo pra ver.